smartphone Samsung A04E 64 GB, até 10 de 89,90 sem juros. Smartphone Samsung A04S 64 GB, até 10 de 94,90 sem juros. Smartphone Samsung A14 128 GB, até 10 de 119,90 sem juros. E muitos outros presentes na loja, no site e no aplicativo. Taiu Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Taiu Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiu Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiu Caroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiu Caroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Quero teu monte subir. A loja JPC Variedades está com grandes promoções e preços que cabem no seu bolso. Temos cabos USB a partir de R$ 4,99. Carregador, só R$ 9,99. Caixinhas de som, rádios AM e FM, óculos, pendrives, cartão de memória e películas. Temos capinha para o seu celular na promoção. Temos celulares, peças para celulares a partir de R$ 49,99. Consertamos seu celular quebrado com qualidade. Na JPC Variedades, você encontra mais de 7 mil produtos nacionais importados. Estamos em Simplício Mendes, pertinho de você, ao lado da Casa Lotérica na Nivaldo Rodrigues. Organização Irmão Jailson Barbosa, porque disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você já sabe, precisou de peças de reposição para o seu celular, ou você é daqueles que é apaixonado pelo mundo tecnológico importados, vem agora mesmo à loja JPC Variedades em Simplício Mendes. Mantenha-se sempre atento à sua saúde e de sua família. Sempre que precisar, consulte o médico. O Centro Integrado de Saúde Dona Florzinha conta com médicos especialistas nas áreas de Medicina do Trabalho, Clínico Geral, Ginecologista, Pediatria, Cardiologia, Neurologia, Endocrinologia, Oftalmologia, Ortopedia e Dermatologia. Realizamos exames cardiológicos, mapa e Holter. E contamos com uma equipe multidisciplinar composta de fonoaudiólogo e psicólogo, com atendimentos adulto, infantil e intervenção com método ABA. Localizada na Travessa Ministro Pedro Borges, no centro da cidade de São João do Piauí. Centro Integrado de Saúde Dona Florzinha. Sua saúde em primeiro lugar. Telefone de atendimento 89 99413 1309. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Informa a hora certa. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias. O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. E para mantê-lo sempre saudável, a Dental Clean oferece qualidade, conforto e um serviço integrado a você e sua família. Contamos com atendimentos da doutora Bruna, doutora Dara e doutor Tarcísio, realizando procedimentos como restaurações, obturações, extrações, tratamento de canal, limpeza, pino, prótese dentária, além de tratamento ortodôntico, facetas em resina e clareamento dental. Tudo para deixar o seu sorriso ainda mais bonito. Faça uma avaliação grátis na Dental Clean e confira o que há de melhor e mais moderno em tratamento odontológico. A clínica fica localizada na Rua São José, número 410, Centro, Campinas do Piauí.

a lua, porque eu não vou até você. Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer. E aposto a minha vida como não há no mundo. Um cara que te ame com amor tão profundo e queira tanto ter você. De um amor que eu quero, a minha vida inteira por você eu espero. Um dia eu vou ter você. Um dia eu vou ter você. Teu amor é impossível só até eu te tocar. OdontoClean, excelência em atendimento odontológico, presente em Simplício Mendes, Paz Landim, Bela Vista e Isaías Coelho. Somos uma rede de clínicas odontológicas completa para cuidar bem de você. Atendimento completo em todas as especialidades. Restaurações, implantes, ortodontia, odontopediatria, odontologia estética, entre outros procedimentos, para deixar você feliz e voltar a sorrir. Tem sempre uma OdontoClean bem pertinho de você. Matriz em Simplício Mendes, na rua Arnaldo Ferreira de Carvalho, número 569. Contatos 89-99405-9958 ou 99924-1161. OdontoClean. Feliz é ver você sorrir. Compadre João, rapaz, que cara é essa? Tá mais tido que gato comendo feijão? Compadre, minha plantação lá em casa não vai pra frente. Nós acorda todo dia de madrugada pra aguar as plantas, mas o resultado que é bom nada. Compadre, eu vou lhe dar uma dica pra acabar com tudo isso de uma vez só. Diz aí, locutor. Pra ver sua plantação irrigada de ponta a ponta e com total vitalidade, vá direto ao Ricardo Irrigação. O que há de melhor e mais moderno em produtos e serviços, você encontra aqui. Só Ricardo Irrigação é representante exclusivo da marca Steel e das motobombas Leão. Então, na hora de fazer sua irrigação, chega de baldinhos. Venha para Ricardo Irrigação e aproveite nossa grande variedade de produtos para todas as áreas, desde agricultura familiar até grandes hectares. Temos máquinas e equipamentos da marca Steel, bombas submersas da marca Leão para qualquer vazão e profundidade, tubos soldáveis de todos os diâmetros, cinta de gotejo, microaspessores, aspessores, mini canhão e muito mais. Ricardo Irrigação, Rua Benedito Reis, número 80, próximo ao posto de gasolina. Telefone 89-3482-1155, 99408-5874. Meio-dia e 40. Há mais de 5 anos, a empresa Tecnobombas vem desenvolvendo serviços com qualidade e garantia comprovado pelos nossos clientes de diversas cidades. Somos especialistas em bombas submersas, o que garante a você o melhor investimento na hora de fazer o rebobinamento de motores elétricos, bombas d'água, rebobinamento de bombas submersas, tais como bombas Leão, Altri, Ebara, CRI e manutenção de poços tubulares. Tecnobombas, aqui você pode confiar. Estamos constantemente fazendo treinamentos para lhe atender cada vez melhor e é por isso e muito mais que somos referência no que fazemos. Em nossa região, somos a assistência técnica autorizada das bombas Altri. Tecnobombas, entre em contato e saiba mais. Ligue 89-99454-6666. Estamos na rua Daniel Gomes, número 123, Centro. Isaías Coelho, Piauí. Sempre da sua saúde, melhor atendimento é a nossa virtude. Vem pra Gen Farma economizar em Simplício Mendes, Piauí. Gen Farma tá no coração, é a melhor da região. É a melhor da região. Gen Farma, Avenida Francisco Moreira Pinto, 507, bairro São Francisco, em frente Netos Bar. Telefone 89-99454-8180. Palmas pra ela, mano. Tudo que plantamos com carinho,

parece sorrir. Você me pisca o olho, você me manda um beijo, parece estar mesmo aqui. Mas eu só no apartamento escrevendo memórias no velho computador. Nas asas do tempo, vertigendo o momento, vou de coração, meu amor. O mistério que um belo dia contarão nosso momento nesse apartamento. Vou de coração, meu amor. Vou de coração. Eu só no apartamento escrevendo memórias no velho computador. Nas ondas do tempo, vertigendo o momento, vou de coração, meu amor. Oh, oh, oh, oh, de coração. Coração, meu história que se repete a cada ano e que faz parte da cultura do nosso estado. Prepara que eu cheguei, papai! 17ª vaquejada do Machicheiro Parque Show. 17ª vaquejada do Machicheiro Parque Show. De 29 de junho a 2 de julho, em Simplício Mendes, Piauí. Com mais de R$33 mil em prêmios. Mais uma moto extra. Etapa extra do Circuito Avanspe. Boiada diferenciada. Recepção e horário para os melhores vaqueiros da atualidade. Transmissão ao vivo pela TV Nordeste Vaquejada. Se prepare para correr a melhor boiada do Brasil. E grandes shows com o Boteco do Vicente Neri. Antes que alguém lhe conte a verdade, eu desmato o jogo. Venha correr boi em uma das melhores pistas de vaquejadas do Piauí. Machicheiro é o parque. A vaquejada é show. Organização Carlão, a Febre do Gado e Paulo Rodrigues. já se encontra em pleno funcionamento a mais nova loja de motos de Simplício Mendes Piauí, a Mega Motos. A Mega Motos está com uma mega promoção no seu plano Mega Chances, com antecipação de parcelas em até 50 vezes. Isso mesmo! Você irá participar do sorteio de duas motos mensais, uma no sorteio e a outra na antecipação de parcelas. Não perca tempo, tá esperando o quê? Venha logo conferir nossos planos com parcelas que se encaixam no seu bolso. Ligue e garanta já o seu novo plano. Mega Motos, localizada na rua Eustáquio Gomes, próximo à Avenida Miguel Crispim de Araújo e próximo à Academia Lion Fitness. Fone e WhatsApp 899-9928-2435 e 899-9462-6144. Mega Motos, trazendo conforto para sua vida e realizando seus sonhos. Mestre Vieira, tarólogo. Vidente experiente atua juntamente com as energias psíquicas, emocionais e espirituais das pessoas para prosperidade em todos os aspectos da sua vida: sentimental, financeira e empresarial. Consegue captar facilmente a forma mais adequada de auxílio e orientação para todos que o solicitam. Utiliza mediunidade, interpreta sonhos, orienta quando necessário com banhos e ervas, com ótimos resultados em seus clientes. Ligue agora mesmo para o Mestre Vieira. Claro, 088-992-14-3388. As grandes cidades não param de crescer. Chegou em Simplício Mendes a Construferro. A Construferro oferece tudo para a metalúrgica. Temos os melhores preços, o melhor atendimento, grande estoque para atender Simplício Mendes e toda a região. Temos chapas, perfil, metalon, tubos em todos os diâmetros, entre outros produtos. Venha conferir. O baile vai correndo solto a noite inteira. Contato 89-999-93-4651 ou 99454-5059. Construferro é o braço forte do metalúrgico. Localizado na rua Benedito Reis, ao lado da metalúrgica do Chico Defensor, em Simplício Mendes, Piauí. Meio-dia e 54. A mais ouvida da região. Você esqueceu. Em suas mãos, tudo enfim. É de manhã, outro dia nasceu. Mas de manhã, com você esqueceu. Thank you. vida vai passando e o interior me chamando. Voe, voe, voe contra o tempo. Bota o carro na estrada, porque outros ares preciso respirar. Vejo com a alma o lado bom da cidade, a natureza, a grande majestade. Sim, a vida vai passando e o interior me chamando. Voe, voe, voe contra o tempo. Aposto que achará, quem sabe, viver. Mas não se preocupe em ter o que gastar, pois lá é feliz quem vive pra amar. Sim, a vida vai passando e o interior me chamando. Voe, voe, voe contra o tempo. Chorando, não querendo acreditar. Por te amar. Toda noite lembro o nosso último encontro. E isso é pra mim um grande martírio. Por te amar. Toda noite quero encontrar alguém que possa e consiga ao menos explicar. Por te amar. Toda noite quero acreditar que você está por perto e vai chegar por aqui. Por te amar, choro. Toda noite chamo por você. Por te amar, choro. Toda noite chamo por você. Por te amar. Toda noite peço que uma luz me apareça e me diga que estou bem. Por te amar. Sei que é impossível, mas quem sabe com o tempo eu consiga entender o porquê. Por te amar. Você sabia o quanto eu te quero e devia me levar com você. Poder explicar como é forte esta dor. Te quero muito mais do que quero viver. O amor que me explode nunca vou poder dar. Não sei como dizer, não sei como explicar. Eu vivo, mas não sinto, eu preciso acordar. Meu Deus, preciso acordar. Me faça acreditar que sou meu. Me faça acreditar. Coração tenta me conduzir para que eu possa aceitar. Não quero aceitar o total eclipse do amor. Hoje vou pensar como posso viver, como abrir o meu coração. Não quero aceitar o total eclipse do amor. Me conduzir para que eu possa aceitar. Não quero aceitar o total eclipse do amor. Hoje vou pensar como posso viver, como abrir o meu coração. Não quero aceitar total eclipse do amor. Eclipse do amor, total eclipse do amor. Nos seus braços como eu sempre quis. Me beije, me sufoque, me faça feliz, assim como eu sonhei. Senta aqui, me diz palavras loucas que eu preciso ouvir. Puxa em meus ouvidos pra me seduzir. Me deixe viajar nas curvas lindas desse amor, até chegar no fim do prazer. Tão linda, cabelos são dourados, olhos são azuis. Na escuridão da noite você é a luz que vem pra iluminar. Pra me completar, o cheiro do teu corpo pra me embriagar. Morrer de tanto amor. Abre um sorriso e vem pra mim. Te amo, sou tudo seu. Da noite você é a luz que vem pra iluminar. Quero sim seu beijo em minha boca pra me completar, o cheiro do teu corpo pra me embriagar, morrer de tanto amor. Um beijo e um aceno, um horizonte azul, nos olhos uma lágrima, forte amor. É tão difícil viver sem ter você, só peço que me escreva, estou a esperar. Um ano dura um século, forte amor. Quem sabe me esquecerá, sará. Vem, vem que alegria foi aquele dia com você. Volte, amor, volte, amor. Desde que você partiu, já começou pra mim a solidão. Meu mundo aqui se resumiu em lembranças dos dias felizes do nosso amor. A rosa que você me deu, eu ainda guardo, mas deve ter murchado entre as páginas de um livro que eu não consigo mais ler. Será que não entende? Estou a esperar. Um ano dura um século. Comando geral é mais forte você. De amor é tão difícil. Um ano sem você. Vem, tem que alegria. Foi aquele dia com você. Volte, amor. Volte, amor. Vem que alegria. Foi aquele dia com você. Comando geral é mais você. Thank you.

sonhando, vivo te esperando. Quanta agonia por amor eu sinto. Seu lindo corpo sempre me fascina. Não me espere mais para viver a vida. O amor, assim eu te espero, com todo ardor, quanto te quero. Os nossos corpos assim vão vibrar nesta aventura que nunca vai terminar. Todo desejo de ti amar. Todo desejo de ti amar. Me desculpe se chorar. Errei, mas hoje eu posso consertar. Prometo, vou mudar. Com meu sorriso te peço pra ficar. Sei que é pouco pra quem lhe jurou amar. Feche esta porta, te magoei, mas fique, amor, não vá. Amor, errei, e hoje eu sei que estando ao seu lado somos um. Meu peito não suporta tanta dor. Vou confessar, você levou metade do meu peito. Ao me deixar, me fez chorar. Voltando pros meus braços, sou coração, um pulsar por mim. Se lembre, eu te quero, por isso estou aqui. Há tempo espero de você um sorriso, um olhar. Voltei aqui pra te pedir, baby, por favor, não, não vá. Me disse já na na na na na na na na, por favor, não vá. Já na na na na na na na na, por favor, não vá. Se existe um amor, não, não, não, não, não, não vá. Sem destino estou. Não, não vá. Baby, tudo que eu falei é meu sincero amor. Queria ser o homem que você tem nos sonhos. Já não sei mais o que vou dizer. Perdoe seu, confesso que jamais fiquei assim. Baby, por favor, não, não vá. Me disse já na na na na na na na na. Vazio de antes, tua voz eu ouvi, nosso mundo eu senti, e a mente vem recordar do mesmo perfume, do mesmo olhar, do beijo que o tempo guardou. Me invade a razão, toma o coração, e a saudade me faz lembrar. Faz lembrar, só um grande amor é mais que o orgulho. Só um grande amor te pede que volte. Só um grande amor é mais que a vida. É o meu grande amor pedindo pra te encontrar. Olha o telefone, eu penso em ligar, saber do que eu sou pra você. Começo a tremer, até me arrepender,

és tudo. Uma vez mais, tudo bem se você sumiu. Agora entendo, eu sonhei demais. Foi o meu destino. Ainda fico tentando entender onde está teu amor que você jurou, meu bem. Entrega só pra mim. Queria tanto estar no seu mundo e saber a razão e o porquê. Não voltou pra me ver e não quis saber mais de mim. Em sua vida entrei, por um tempo fiquei, disse quero tentar. Eu abri meu coração, sei que não consegui, eu sonhei demais. E eu te amei, eu sonhei, e não tenho mais. E eu te amei. Comando Geral, é mais você. 2 e 2. Há mais de 5 anos, a empresa Tecnobombas vem desenvolvendo serviços com qualidade e garantia comprovado pelos nossos clientes de diversas cidades. Somos especialistas em bombas submersas, o que garante a você o melhor investimento na hora de fazer o rebobinamento de motores elétricos, bombas d'água, rebobinamento de bombas submersas, tais como bombas Leão, Altri, Ebara, CRI e manutenção de poços tubulares. Tecnobombas, aqui você pode confiar. Estamos constantemente fazendo treinamentos para lhe atender cada vez melhor e é por isso e muito mais que somos referência no que fazemos. Em nossa região, somos a assistência técnica autorizada das bombas Altri. Tecnobombas, entre em contato e saiba mais. Ligue 89 99454-6666. Estamos na rua Daniel Gomes, número 123, Centro, Isaías Coelho, Piauí. Cuidar da beleza é essencial. Por isso, o Salão Corte com Arte está à sua disposição, realizando os melhores serviços da beleza e estética. Cortes femininos e masculinos, escova progressiva, escova inteligente, escova marroquina, botox, selagem, hidratação, cauterização, coloração, mechas, luzes, sobrancelhas com aplicação de henna. Entre outros serviços disponíveis no Salão Corte com Arte. Há mais de 25 anos cuidando da sua beleza. Salão Corte com Arte. Contato 89 99974-5289. Organização Ceicinha Veras. Thank you. Pinheiro Autopeças e Mecânica Pinheiro. Você está precisando de peças ou acessórios para o seu carro? Em Simplício Mendes, procure a Pinheiro Autopeças. Uma grande variedade em pneus, baterias, amortecedores, peças e acessórios para o seu carro. Na Pinheiro Autopeças, você vai encontrar uma equipe qualificada e especializada de mecânicos para fazer os reparos e trocar qualquer peça em seu veículo. E mais, na compra do óleo, a troca é grátis. Na Mecânica Pinheiro, o seu carro está em boas mãos. A Pinheiro Autopeças e Mecânica Pinheiro está na Avenida Miguel Crispim de Araújo, em frente ao Posto Fidalgo. Contatos 99907-0595 ou 99929-3403. Organização Leonardo Pinheiro. Casa Leão. São mais de 50 anos fazendo parte da história de Simplício Mendes e da sua vida. A Casa Leão é uma mega loja onde você encontra tudo do bom e do melhor. Na Casa Leão, vestimos e calçamos toda a sua família. Contamos com uma ampla e completa seção de roupas e calçados masculinos e femininos, artigos e materiais esportivos, roupas infantis, artigos para casa, cama, mesa e banho, bolsas e malas. Temos uma grande variedade. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Casa Leão. A mega loja de Simplício Mendes, Casa Leão. Mais de 50 anos de tradição. Chegou no bairro Nova Cidade, em Simplício Mendes, o mais novo supermercado. Lourão Supermercado, gêneros alimentícios, laticínios, frigorífico, gás de cozinha, água mineral de 20 litros, frutas e verduras. É só você ligar e chamar através do zap 899-9428-5018. Lourão Supermercado, na rua Gilvan Severiano, número 165, no bairro Nova Cidade, antigo campo de avião, ao lado do CRAS. Lourão Supermercado. Qualidade e preços baixos. Lourão Supermercado! Ultragás, uma empresa especializada no que faz. A Ultragás é a empresa que vende o botijão azul. É o botijão preferido da dona de casa. A Ultragás também é a única empresa autorizada a vender água mineral da Serra Cristalina, na região de Simplício Mendes. Ultragás, além dos melhores preços e qualidade, temos um ótimo atendimento. De segunda a sábado, a Ultragás está localizada na Avenida Miguel Crispim de Araújo, número 753, no centro de Simplício Mendes. Ou ligue 99921-9237 ou fale conosco no WhatsApp 99415-3454 ou ligue 3482-1271. Ultragás, a empresa do botijão azul, o botijão preferido da dona de casa. Ultragás é uma empresa autorizada do Grupo Franz. A primeira emissora. Você está ouvindo Comando Geral. Dos namorados chegou e a Mafrense AM tem o prazer de apresentar para os apaixonados o programa mais romântico e especial do rádio, Comando Geral. O amor está no ar. Preparados para declarar seu amor e se emocionar conosco? Vamos falar de amor de todas as formas possíveis. Histórias emocionantes de casais apaixonados, dicas para apimentar a relação, músicas românticas para embalar momentos inesquecíveis. Tudo isso com muito carinho e dedicação para transformar seu dia a dia ainda mais doce e amoroso. E você, ouvinte, pode participar conosco compartilhando sua história de amor, seus momentos mais apaixonantes, suas declarações mais carinhosas. Quem sabe sua mensagem não será escolhida para ser lida ao vivo durante o programa. E não para por aí. Além disso, todas as mensagens recebidas estarão concorrendo a sorteios de cestas de café da manhã e camisetas exclusivas do programa. Não perca essa oportunidade de se declarar para a pessoa que você ama e ainda ser presenteado pela Rádio Mafrense AM. Comando Geral, o amor está no ar. Estreia dia 12 de junho, logo após o Jornal da Mafrense. Participem e sintam o amor em todos os sentidos. E pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível tirar do eu te amo. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo.

Stephanie, pra se apaixonar. Eu já cansei de esperar você, e quando te encontro me sinto sozinha mesmo com você. Porque me enganou, me fez sofrer e me machucou. Eu te dei meu amor, mas mesmo assim nunca acreditou. Agora vou partir, deixando o que sofri. Só assim você sofrerá de amor por mim. Vai chorar todas as madrugadas. Eu quero sim, vou pra longe daqui, esquecer de ti. Tudo mudou, não vou mais sofrer de amor assim. Agora vou partir, deixando o que sofri. Só assim você sofrerá de amor por mim. Vai chorar todas as madrugadas. Mentir, duvidasse se eu te amava um pouco mais. Calcinha preta, toda dor que me invadiu desde que você partiu. Fugiu de mim, você fugiu de mim. Você me falou, jurar de amor. Não quero mais ouvir nenhuma explicação. Você quer confundir meu coração. Sem mentir, eu acho que te amo, mas com tantas mentiras. Seu coração é calcinha! Consegui superar as mágoas que com o tempo vão. Não vou me humilhar. Pode fazer o que quiser. Eu não vou mudar. É meu jeito de ser. Não farei o que quer. É de mim. Se o melhor é o fim, chega, deixa a porta e vai. Sucesso pra você! É paixão demais. Não consigo acreditar que existe alguém que vai chamar e suportar tudo que passou. Escutar as ameaças que você me fez não é legal. Você precisa saber. teu perfume no ar. Fecho meus olhos e finjo que está aqui. Ecos da tua voz vem chamar. E eu perdido no tempo entre janeiro e dezembro. Ah, você também sente falta, eu sei. Mas cada história faz a própria lei. Não finja que não me quer aí, que o tempo acabou, se ainda existe o amor. Não teremos paz se não rolar mais. Nada terminou enquanto houver o amor. Contra o teu assim, deixe ele falar por mim. Vejo o sol, ainda é verão.